Fala galera do Trash, começando hoje então a edição número 128 para falarmos aí do que aconteceu no final de semana no Kansas. Mas eu quero aproveitar o espaço hoje também e falar das categorias menores. Vamos falar da categoria do Canadá, vamos falar da Wellmont Fire Tour, a Sunter Tour também. Vamos falar aí também das duas KN, a West e a West. Temos bastante coisa para falar e vamos falar da Arca também, a corrida da Arca aconteceu aí na sexta-feira à noite, uma corrida interessante, muito boa. Tivemos até bandeira vermelha devido a um acidente de maiores proporções. Uma corrida bem interessante. E o Chase Briscoe, né, se sagrou campeão da Arca. Pra mim já... pra mim não, né? Já, numericamente já tava... já era o campeão. Foi apenas para cumprir tabela o Chase Briscoe lá no Kansas na sexta-feira à noite. Enfim, vamos falar um pouquinho aí dessas categorias. Vamos falar da NASCAR também, da Eastern Series, que aconteceu no sábado, da Sprint Cup no domingo. Duas grandes corridas, excelentes corridas. Talvez a corrida da Eastern Series um pouquinho melhor, né, porque tivemos muito grande bandeiras amarelas. Mas a Sprint Cup também tivemos aí vários e vários problemas. Tivemos uma surpresa muito grande, que foi o problema maior do Keselowski, que acabou sendo tocado por Denny Hamlin. Daniel pediu desculpa pelo rádio, não sabe que foi o que não viu, que apareceu de repente na frente dele. Keselowski com problemas maiores, não problemas de pontos, tá pessoal? Não tem muito ponto para tirar, mas ele tá na bolha agora, na última corrida em Talladega, que é a corrida de corte aí do round de 12, né? Então ele tá um pouquinho preocupado aí, não tá confortável igual como tava, né? Antes ele tava cerca de 18 pontos à frente da zona de corte, o Keselowski. Agora as coisas complicam para ele. Mas vamos aí começar então no edição 128, né? Os blocos das corridas, estarei sozinho. E os blocos, o último bloco, com certeza vão ter participação do Pedro Mugart e do Hélio Lima comigo novamente. Quem sabe, né? Talvez o Diogo apareça, ou o Lucas também, se der tudo certo para eles gravar com a gente. Enfim, abrindo então no 128, quero deixar uma boa tarde, bom dia, boa noite, boa hora que você prefere estar nos ouvindo. Sejam todos bem-vindos ao podcast Wide, sua quarta temporada, edição número 128. É, você que está nos ouvindo é o caminho para o trabalho, para casa, para a faculdade ou para a escola, para onde você está indo, está levando nós aí junto com vocês aí, ou até mesmo aí ajudando a passar a hora, né, em casa mesmo, ou durante o trabalho aí, fazendo o horário do seu de almoço, que é o caso do nosso amigo Kleber Henrique, que sempre ouve nós no horário de almoço. Então pessoal, vamos falar um pouquinho, eu quero sair um pouquinho dos Estados Unidos, vamos começar a falar da Pint Series, né, que é a categoria lá do Canadá, é a NASCAR do Canadá. O ano passado é NASCAR Canadá Tire Series, talvez o nome do patrocinador, que é Canadá Tire, né, se ligava um pouco mais a ser uma categoria do Canadá, mas continua sendo do Canadá, é a Pint Series, né, um patrocinador novo aí. O campeão foi o Kedon Lepitvik, um nome bem complicado mesmo de falar. Ele foi o Kedon Lepitvik, foi o vencedor da temporada, o campeão da temporada. Ele que deu uma reviravolta no campeonato aí, nas últimas quatro corridas, ele realmente partiu para ser campeão. Tomou o título do Andrew Ranger, né? O Andrew Ranger, que já é conhecido por nós, quem vê a NASCAR, ele já apareceu algumas corridas aí. E já até correu também na antiga Champion Car, tá pessoal? Quem lembra um pouco mais aí, vai lembrar dele na Champion Car também. Então tomou aí o Kedon, não vou falar sobre o nome que é difícil pra caramba, de novo, não vou acabar me enrolando aqui. Acabou tomando o título dele, foi o campeão da temporada, com 3 vitórias, 9 top 5, 12 top 10. Curiosamente, pessoal, ele terminou com 100% dentro do top 10. Todas as corridas terminou dentro do top 10, né? Lembrando que são 12 etapas do campeonato lá do Canadá da NASCAR, ele tomou as 12 dentro do top 10. Outro interessante também, ele completou todas as voltas, ele não perdeu nenhuma volta, o Kedon Lepitvik. Então parabéns aí para ele, mais do que merecido esse título aí, conseguiu um bom patrocínio nas últimas corridas o Kedon. Então parabéns, mas nada mais do que merecido com certeza esse título para ele aí. Depois da vitória em Antigonish, que é uma pista lá do Canadá, né, ele foi em Bonneville, que terminou em terceiro. O Sult em Sault West Key, ele foi o vencedor também, acabou vencendo. E em Kyawarta, que é a última corrida aí, ele foi apenas o segundo colocado, que claro, deu título para ele. Parabéns, ao Caden pelo seu título, né, por ter sido campeão. O Wander Rage teve problemas nessa corrida, tá, pessoal? Ele terminou apenas em 14º, sem chance algumas de lutar por algo aí, mas também já estava tudo muito bem resolvido. A diferença era muito grande, só uma catástrofe realmente tiraria o título do Cardon Lepevich. Certo, pessoal, essa foi a temporada do Canadá aí. Foi uma temporada muito boa. Eu confesso que não acompanhei muito de perto esse ano essa categoria Paint Series, mas já acompanhei em outros anos aí. Realmente são boas corridas, tá? Temos corridas em ovais lá também, lá no Canadá, e temos também corridas nos mistos. As corridas mistas sempre são muito boas, assim como as corridas nos ovais. O formato, talvez, ele é dinâmico da corrida, talvez não seja tão boa como a Cayenne West e a Reese, por exemplo. Mas temos boas corridas, foi um grande campeonato aí. O Adrian Reese também com boas vitórias, o Alex Tagliani também, boas vitórias, foi o terceiro colocado no campeonato. Parabéns aí ao campeão da Pint Series lá no Canadá. Quero falar também de outra categoria que terminou nesse final de semana, que foi a Welling Modified. Vou falar primeiro da Certain, tá, pessoal? A Welling Certain Modified Tour, tá? Que é a do Sul, é a Certain Modified. Então essa aí é a categoria do Sul. O campeão dela foi o da Certain. Foi o Burt Myers, foi o campeão da categoria, parabéns para ele aí. Acabou vencendo 3 corridas dessa temporada de 2016. Curiosamente também, pessoal, os números são impressionantes do Burt Myers, né? São 3 vitórias, são 9 9 top 5 e 11 top 10. Lembrando que a Certain Modified temos 11 etapas, tá? Então ele terminou todas as corridas dentro do top 10. Parabéns para ele aí, com certeza um grande resultado, um grande trabalho, merecedor do título, é o Burt Myers, que fez um dos campeonatos mais regulares aí nos últimos anos. A última corrida aconteceu lá no dia 6 de outubro, tá? Hoje é dia, tô gravando uma segunda-feira, né? Essa edição deve ir ao ar na quarta, hoje é dia 17. Então faz um tempinho que essa corrida aconteceu aí, mas eu esperei acabar todas, né? O final de semana acabou outras 2 categorias menores, para fazer um catadão e falar de todas aí. O campeonato foi muito interessante, o Ryan Preece, o Bunyan Knowles, terceiro, né? Também foi o segundo colocado aí, foi o vice-campeão, né? O Andy Sinzels foi o terceiro, o Danny Borra foi o quarto, e o Bob Mismar Jr. o quinto colocado. Então foi um ano muito bom. O irmão do Burt Myers, o Jason Myers, foi o 6º colocado, tá, pessoal? Então um grande ano aí, mais uma grande temporada da Certain Modified. Nós com certeza não vamos ver esse pessoal aí. O Ryan Preece, tá, pessoal, que já corre na Expo Series, tá? Então de vez em quando ele aparece lá, corre no carro no número 0 ou 01, é no carro da JD Motorsports. O Ryan Preece corre. Então o Burt Myers aí, campeão, não sei o que ele pensa em fazer no ano que vem, se ele vai subir, né, se ele deve subir para outras categorias, mas só lembrando, né, que o Burt Myers faz o seu 12º ano de Certain Modified. São 19 vitórias no total aí, chegou agora após essa temporada, 77 top 5, 117 top 10, né, e 30 poles. Tem os números impressionantes aí, o nosso amigo Burt Myers na Welling Certain Modified Tour, tá? Então eu acho que ele não vai querer subir aí não, o nosso amigo aí que já completou agora 41 anos, tá, pessoal? Então eu acho que ele não vai querer subir aí pra categoria nenhuma, ele vai continuar fazendo boas corridas e bons anos aí, né? Lembrando que ele já é esse é o segundo título dele na Certain Modified Tour. Beleza, pessoal? Então, próxima categoria que eu vou falar agora sim vou falar da Modified Tour, né? A Welling Modified Tour, que não é a principal, mas ela tem um pouco mais de prestígio aí. O pessoal tem um pouco mais de olhos para essa categoria aí, tá? Nessa categoria, por exemplo, tem o Doug Cobb, tem o Ryan Preece, que também sempre corre aqui, tem o Donnie Lee. O Donnie Lee é um cara que já venceu na Truck Series, já esteve por lá também. Temos o Bob Santos III, é um cara que cogitou muito a subir, é um cara que deu um trabalho no caramba aí, umas corridas, um dos eventos anuais que acontecia sempre no começo do ano, ainda acontece ainda. Foi até um evento também que o Kyle Larson apareceu, o Bob Santos também apareceu nesse evento aí. Eu até esqueci o nome desse evento aí, mas um oval muito bom no comecinho do ano. Deu um Rob Summers também, que é um cara que sempre aparece aí na Toyota Modifier. Então tem muita gente boa nessa categoria. E quem se sagou campeão aí, lembrando que essa corrida aconteceu ontem, tá? Em Thompson. A Wally Modifier terminou ontem, tá? A Toyota terminou no dia 6 de outubro. E ontem, no dia 16, né, no domingo, domingo agora que passou, né, terminou a Wally Modifier Tour aí. O Doug Cobb foi o vencedor da da categoria, o campeão, né? É impressionante os números deles, são 14 top 10, 10 top 5, 5 vitórias, 1.015 voltas lideradas de 2.592 voltas. É um número impressionante, tá, pessoal? Nessas categorias menores, que é difícil ter esse domínio grande nessas corridas aqui. Lembrando que é um campeonato longo, tá? A Modifier Tour é bem diferente da Certain Modifier, né? Porque a Certain, ela tem uma temporada bem menor, são 11 corridas apenas. A Wally Modifier Tour, ela já corre em Stafford 4 vezes ao ano. Stafford é ali bem perto de New Hampshire, tá? Por isso que New Hampshire é muito rico o automobilismo ali, por isso que nós vemos sempre muito cheio, porque as categorias menores sempre estão perto dali. E claro, quando na NASCAR, a Speed Cup, a Truck Series está em New Hampshire, que é uma pista maior, é uma pista de maior prestígio, digamos que assim, é a pista, é a grande, o maior evento realmente é em New Hampshire. Essas categorias menores aí, né, correm também lá, como a Wally Modifier Tour corre lá, né? Inclusive correu esse ano, ela corre duas vezes por ano lá, né? Temos outras pistas muito boas também que corre. Riverhead também, uma pista muito boa que tem a Wally Modifier Tour. Tem Thompson, né, que ela tanto abre como tem no meio e fecha a temporada também. Ela corre em Bristol, tá, pessoal, a Wally Modifier Tour. Realmente uma categoria muito boa, uma categoria que vocês, quem não conhece, por favor, corra atrás aí, procurem informações, que é uma categoria que merece ter todos os destaques possíveis aí. Bom, para falar só um pouquinho aqui do Doug Cobb, tá, pessoal? O Doug Cobb, ele conquista seu quarto título, seu terceiro seguido. E só para falar para vocês, nos últimos 5 anos, são 4 títulos em 5 possíveis que ele ganhou, né? Lembrando que em 2012 ele foi campeão, 2013 ele foi o segundo colocado, foi vice-campeão com 2 vitórias, foi campeão em 2014, foi campeão em 2015, o ano passado, e foi campeão desse ano, 2016. O ano passado, pessoal, ele foi um pouco melhor que esse ano. O ano passado ele terminou com 7 vitórias e esse ano terminou com 5 vitórias. Então, ele teve muito melhor no ano passado que esse ano. Então, parabéns ao Doug Cobb por mais um título na Wally Modifier Tour. Vai subir para a Truck Series? Vai subir para outras categorias? Acredito que não, né? Até porque ele é o 15º ano dele na Wally Modifier Tour. É um cara que já está ali correndo bastante tempo nessa categoria aí. Então eu acredito que ele vai ficar por aí mesmo. Ele não deve subir para outra categoria. Ele nem tem participações, tá, pessoal, na Truck Series ou na Xfinity Series, até mesmo na ARCA. O negócio dele é correr na Wally. Ele corre na Wally. Ele tem participações sim na Wally Certain, né? Que é a categoria não menor, uma categoria mais ao sul dos Estados Unidos ali, né? Que não é tão aberta, não é tão abrangente como é a Wally Modifier Tour. Certo, pessoal? Então parabéns a Doug Cobb aí, né? O seu quarto título, 4 títulos nos últimos 5 anos, 5 vitórias no ano aí, conquistando 22 vitórias agora no total na sua carreira aí. Passou por maus bocados aí o Doug Cobb, mas parece que agora ele encontrou o caminho das pedras, está fazendo boas corridas e mais um título para ele. Então parabéns ao Doug Cobb pelo seu título. Agora chegamos aí à sexta-feira, né? Vamos voltar, nós fomos de domingo, de dia 16 de outubro, vamos voltar na sexta-feira. Agora nós chegamos na ARCA, né? Vamos falar um pouquinho da ARCA. Aliás, eu quero falar primeiro da AKN, depois eu volto aqui na ARCA. Então a gente vai, nós vamos aqui falar um pouquinho de Dover, tá? A corrida aconteceu no dia 30 de setembro. Então vamos falar aí da da KN Pro Series West. Vamos falar um pouquinho da West, tá? O... A última etapa foi em Dover, aconteceu junto com a corrida da X-Men Series da Sprint Cup, né? Naquele mesmo final de semana, a corrida que aconteceu na sexta-feira, durante meia chuva ali, ainda conseguiu a corrida acontecer de forma, não vamos falar de natural, mas aconteceu, porque também foi atrapalhada essa categoria aí, mas parabéns aí, né? Conseguiu, ainda aconteceu a corrida ainda, deu tudo certo ainda lá em Dover. Então a West aí fechou o ano aí, o Kyle Benjamin foi o vencedor, né, da corrida, né, da corrida de Dover, da Dover 125, mas quem foi o campeão foi o Justin Haley, parabéns a ele, foi o campeão. O Kyle Benjamin, que lutava pelo título, terminou, venceu a corrida, mas o Justin Haley terminou muito bem e o título não foi possível, né, ficou tudo certo aí para o Justin Haley ser o campeão. Justin Haley segue muito bem, tá? Segue aí com o seu título aí, o primeiro título dele, faz o seu terceiro ano. O ano passado ele disputou o ano completo, foi apenas o sexto colocado, sem vitórias, né? E esse ano ele termina como campeão com 2 vitórias, 13 top 5 e 14 top 10. Lembrando que ele terminou todas as corridas dentro do top 10, tá, pessoal? E o mais interessante é que ele fez 13 top 5, ou seja, são 13 corridas de 14 dentro do top 5, então mais do que regular isso, acho que é impossível, né? Então parabéns ao Justin Haley pelo seu título na KN Pro Series West, né? Então um grande resultado aí para ele, né? Deve estar felizão da vida aí. Só relembrando vocês, tá, pessoal? A única corrida que ele terminou fora do top 10 foi o Mobile, a segunda corrida do ano. O resto foram todas dentro do top 5. Não tem mais o que, não tem nem o que falar desse cara aí que fez um grande ano, né? Ele assumiu a liderança logo no comecinho do campeonato, na quinta etapa em Vior, né? E depois terminou o ano aí tranquilão, vencedor e campeão da temporada 2016 da KN Pro Series West. Parabéns. Bom, falar então agora, né, da KN Pro Series West, tá, pessoal? Essa daí é que tem um carinha que todo mundo já tá de olho nele, né, nessa a West, pessoal, não tem um prestígio tão grande como a West, né, mas são duas grandes categorias, apesar da West ter ainda um pouquinho mais de visibilidade, pessoal olhar um pouquinho mais para ela, mas a West também faz o mesmo trabalho, corre do outro lado dos Estados Unidos, mas temos grandes corridas e, claro, grandes batalhas aí, e foi realmente muito bom o ano da West, né? Então, e temos um cara que, um campeão aí, que é um cara que todo mundo tá de olho, né? Que é o filho do David Gallen, o Todd Gallen, que foi o campeão, parabéns para ele, campeão com 6 vitórias, 11 top 5 e 13 top 10, lembrando que são 14 corridas também. Tá, então são aí apenas uma corrida fora do top 10, são 6 poles, são 564 voltas lideradas das 1.856 disputadas, os números excelentes aí do Todd Gillan, que ainda que não fez participações ainda, tá, pessoal, ele nem pode ainda, que tem apenas 16 anos, ele nem pode ainda fazer participações em outras categorias, talvez o ano que vem ele já começa a encarar algumas ou uma ou outra corrida aí na Truck Series. Parabéns ao Todd Gallen, bom resultado para ele, um excelente ano, um ano tudo bem para ele, tudo tranquilo, tudo favorável, né? Campeão aí da temporada 2016 da KN Pro Series West. Não tem nem o que falar desse cara que andou muito bem. Temos um outro cara aí, o Noah Gregson. O Noah Gregson também é um outro piloto muito bom. Esse cara aí teve na corrida da Arca também, nesse final de semana, né? Então, temos outros nomes aí também que apareceu durante, ao longo da temporada, na KN West. O Ryan Pratbridge. Não, o nome dele é bem estranho, mas é mais ou menos isso aí, tá? Pratbridge é o nome, mais ou menos a pronúncia desse cara aí. Também fez um bom ano, foi o vice-campeão. Temos um outro cara também, uma mulher aqui que é destaque, né? A Julia Lauder. Ela fez um bom ano também, foi a quarta colocada. Ela não venceu, tá? Mas fica aí uma mensagem aí que as mulheres também andam bem, também conseguem fazer bons resultados. Ela teve, pessoal, 7 top 5 e 13 top 10. Realmente a Julia andou muito bem esse ano. Pode ser que talvez ano que vem ela lute pelo título, né? Mas o título realmente ficou com o Todd Gallon esse ano aí. Parabéns ao Todd Gallon. É um menino de muito talento, é um menino que provavelmente deve estar aí nos próximos anos em categorias maiores. E espero que talvez na Wish ou venha fazer um ano completo na Arca, que a Arca também é um campeonato muito, muito seletivo, corre em todos os tipos de pistas e lá ele também consegue a superlicença, apesar que, se eu não me engano, a superlicença ele já tem. Não, ele não tem ainda, porque é verdade, ele tem ainda para 16 anos, ele não pode tirar a superlicença. Mas o ano que vem ele já vai conseguir a superlicença já para correr em Super Speedways e com certeza ele vai fazer ainda boas corridas e bons campeonatos que estão por vir aí. Então, pessoal, essa aí foi a Kanye West, Todd Gilliam campeão, parabéns para ele. E agora sim, vamos falar, né, da Arca. A corrida aconteceu na sexta-feira à noite. Só para fechar, tá, pessoal? A West foi encerrada, né? A última corrida foi no final de semana agora. Foi encerrada no sábado, tá? Sábado à noite foi a corrida da Kanye West, onde que encerrou o campeonato aí. A Arca também encerrou seu campeonato. A última corrida foi na sexta-feira, dia 14. Né? Parabéns ao campeão Chase Briscoe. O Chase Briscoe que fez a pole e foi campeão. Ele ficou com a pole, tá? Ele não fez a pole, não. Ele ficou com a pole por quê? Porque choveu e o pessoal resolveu, então, em vez de fazer o qualify, fazer um practice um pouco maior para os carros se adaptarem para a corrida, né? Então o Chase Briscoe acabou ficando com a pole aí. Então parabéns ao Chase Briscoe pela sua vitória no Kansas e parabéns também para ele por ele ter sido campeão da temporada 2016 da Arca. E números impressionantes, são 6 vitórias, tá, pessoal? São 14 top 5 e 18 top 10 em 20 corridas. Lembrando que ele conseguiu um feito nessa temporada de 4 vitórias seguidas, quando ele venceu Richard, Iowa, ERB, né, ou Indianapolis Race Park, como vocês preferirem aí, e Pocono. Ele chegou em Berlim, ele quase venceu e ia vencer a sua 5ª corrida seguida, mas não aconteceu, ele foi segundo colocado aí. Mas mesmo assim fechou o ano com 6 vitórias, né? O Chase Briscoe, um ano muito bom, muito impressionante do Chase Briscoe aí. São 6 poles. Então não tem nem o que falar desse menino, que andou muito bem, teve um bom carro também, né? Contou com um bom equipamento aí, o Chase Briscoe da Big Cummins, que é uma equipe não muito nova, tá? Uma equipe já velhinha aí na Arca aí, tá sempre fazendo boas temporadas. É uma equipe que vem crescendo aos poucos aí, né? O ano passado teve com o Tom Hatcher terceiro, correu 2015, 2014 com ele, né? Então é uma equipe que tá crescendo um pouco aí, vem despontando aí, parece que tende a crescer um pouco mais, né? Talvez aí quebrar um pouco da hegemonia da Venturini, da Bill Venturini Race, que realmente manda na Arca aí. Mas vem uma equipe menor aí, que apenas um carro, né, essa equipe aí, para ser campeão da temporada 2016. Parabéns ao Chase Briscoe, um piloto que tem futuro, anda muito bem. Espero e quero ver ele aí em outras categorias, né? Quem sabe correr na West ou na West, ou até mesmo continuar na Arca para ser bicampeão ano que vem. Enfim, as categorias menores aí, pessoal, foram concluídas. Tá, só relembrando aqui, a Pint Series de campeão foi o Kenyon Lepovich. Na KN West, o campeão foi o Todd Gallon. Justin Haley foi o campeão da West. E na Modify foi o campeão Doug Cub, o quarto título seguido, né? E o Brent Myers foi campeão da Sprint Modify. Essas aí são as categorias menores que se encerram, hein, da NASCAR. A Arca encerrou também esse final de semana, lembrando que a Arca é diferente da NASCAR, tá? A Arca é uma categoria a par, né? O campeão, o Chase Briscoe. Certo, pessoal? Agora, né, ficou só as categorias maiores aí. Lembrando que a Truck Series no final de semana não correu, né? Tem a definição do Chase nesse final de semana agora, corrida em Talladega no dia 22, né? Então ainda continua aí, né, as categorias maiores da NASCAR aí. Então vamos falar agora então da Kansas Lottery 300, corrida que aconteceu no sábado à tarde, corrida que foi muito boa, corrida bem movimentada, tivemos 10 bandeiras amarelas, que deu toda a graça aí, que balançou bastante a corrida aí. Bom, começou uma corrida bem tensa, o comecinho, bem tensa, não. Foi tensa, mas não pro Kyle Busch, né? O Kyle Busch começou liderando uma pancada de volta aí. É, o Erik Jones aí que meio inflamou um pouquinho, tomou a liderança, ficou brigando um pouquinho com ele ali, né? Mas o Kyle Busch começou com uma vida um pouco mais fácil, mais tranquila ali, perdendo a liderança apenas em algumas voltas, né? Pro Daniel Suarez e o Erik Jones, que os dois estavam perto ali, durante as paradas de bandeira verde, né? Então teve a briga aí da Gibbs. Vamos falar que o comecinho da corrida foi Gibbs, né? Metade da corrida Gibbs, passa a régua na metade da corrida. Diz que é metade da corrida Gibbs, né? Volta 101, aí começa uma outra corrida. Mas lembrando que o Busch liderou até a volta 114, liderou mais um golinho de volta aí. Aí sim, Joe Logano assumiu liderança, aí começou, né, as outras brigas aí. Daí pra frente, a corrida começou a ficar mais movimentada ainda. Tivemos vários acidentes, tá? O Cole Custer, que correu no carro 5 também, teve vários problemas, se envolveu em dois acidentes. É, o Cole Custer, infelizmente, não conseguiu fazer muita coisa, o Cole Custer no carro 5, acabou até terminando a corrida na 35ª posição, né? Depois, na outra metade da pista, perdão, na outra metade da corrida, das 101 voltas para frente, já começamos na volta 104, já com o Derek Coppe com problemas de motor, ficou parado na pista. Depois tivemos duas bandeiras amarelas por detritos, né? Em seguida, daí pra frente, o bicho pegou. Na volta 176 tivemos um Big One com o maior número de carros envolvidos ali. Não foi um Big One, mas uma batida com grandes carros envolvidos, né? O Ryan Reed foi envolvido, o Kyle Custer mais uma vez envolvido, né? O Justin Allgaier foi envolvido, o Dale Earnhardt Jr. foi envolvido, o Ryan Sieg envolvido e o Brandon Jones também envolvido. Daí pra frente começou uma grande batalha de estratégias. Começou aquele negócio que vai parar, que vou tentar fazer algo diferente, né? E começou as várias relargadas, né? Tivemos ainda mais duas relargadas ali. Tudo ia tranquilo, tudo ia favorável. Os dois chases envolvidos, né, no acidente de maiores proporções. O Brandon Galgo, né, acabou ficando na 31ª posição e Dallas Jr. ficou na 33ª posição. Ainda não vou falar do vencedor, porque eu quero falar, né, quero destacar aqui o excelente resultado do Blake Koch, né? Pra mim foi o cara aí, o troféu fez muito pelo pouco que tem. O Blake Koch vem sendo destaque, tá, pessoal, nas últimas semanas, nas notícias aí, em todo lugar que você vê, vai ler sobre NASCAR, site, aí lá nos Estados Unidos, tá, ainda tem jornal, o Blake Koch realmente é destaque. Foi destaque até na transmissão também, o Blake Koch. Foi destaque no Race Hub durante a semana. Foi destaque no pré-race, no Cutout Green. Então o Blake Koch fazendo um grande trabalho. E se o Chase começasse depois dessa corrida, depois de Kansas, ele estaria... O Chase não, vamos colocar que fosse em Homestead. Ele já estaria em Homestead lutando pelo título. Seria uma grande surpresa para nós aí, o Blake Koch em Homestead no Final Four. Bom, corrida muito movimentada, muita coisa aconteceu. Justin Allgaier envolvido em acidente, Ryan Reed envolvido em acidente, Dallas Jr. com grandes problemas. Quero ver o que ele fará na próxima corrida aí. O nosso amigo Dale Earnhardt Jr., até porque a próxima corrida não é fácil, a próxima corrida é no Texas, tá, pessoal? Quero ver o que ele vai aprontar no Texas, o Dale Earnhardt Jr., né? Porque ele tá muito complicado com o Chase, vai ter bastante coisa para tirar aí. Sobre o Chase eu falo lá no último bloco junto com o Pedro Hélio, tá? Não vou tocar no assunto do Chase agora, mas ele tá um pouquinho complicado aí. O momento maior da corrida com certeza foi, né, na última relargada aí, quando o Erik Jones acabou sendo empurrado de forma errada pelo Kyle Larson, né? O Kyle Larson fez um movimento para mim muito errado, ele tentou passar por cima aí do Erik Jones. E não é assim, fez o bump errado, fez a coisa errada. Deveria ter feito, ter esperado, ou ter feito o certo, né? Que é esperar sair para não chegar na curva, né? Ele que tem a mania sempre querer sair por cima, o Kyle Larson, esperar no que o Erik Jones descer para fazer a curva, ele sim sobe, né? E ali não era o momento certo dele fazer o movimento que o Kyle Larson fez, acabou prejudicando o Erik Jones, que foi apenas o 15º colocado. Assim, tem chance de lutar pela vaga? Tem sim, totais chances, até que a diferença é minúscula, é ínfima a diferença entre eles aí, né? Mas assim, não foi muito legal aí de ver porque o Kyle Larson fez uma notícia, isso, né, que é até uma notícia aí que já saiu nessa semana aí, no, já logo na segunda-feira, que a NASCAR deve estar de olho aí nessas participações dos pilotos que correm na Action Series e também na Truck Series, né? Mas isso aí é um assunto para o quarto bloco. Essa é uma edição, vão ser apenas três blocos, né? É uma edição um pouquinho, vai ser um assunto um pouquinho mais para frente. Vamos ver que vamos debater um pouquinho aí desse assunto aí, que realmente, né, qual vai ser o pronunciamento que ainda não foi anunciado, né? Qual vai ser esse pronunciamento, o que eles vão falar, o que eles estão prevendo aí, né, sobre essas participações. Que tá vendo? Um contender teve problemas maiores de um cara que realmente não tem nada a ver com a disputa do título, né? Ou depois, no finalzinho, o Eric Jones foi lá conversar com o Kyle Larson, né? Ficou tudo ali resolvido ali na base da conversa. Cheguei, vamos conversar, o que aconteceu? E ficou tudo por isso mesmo, não teve nenhuma briga, né? Alguns falaram que deveria ter briga, outros falaram que não, outros acharam que ia ter briga, outros acharam que não, e não teve nada. Foi tudo resolvido na conversa mesmo. Então, parabéns pela Eric Jones, pela sua atitude, pela sua postura também, né? E parabéns também pelo Kyle Larson também, né? Por saber também, reconhecer o erro que ele fez, ele falou no rádio, que realmente foi falha dele, né? O Kyle Larson. Então, parabéns pros dois aí, e parabéns pro espetáculo como um todo, que não foi manchado por uma briga no final aí, que realmente acaba manchando um pouco, que a NASCAR não quer levar briga para as famílias norte-americanas, com certeza. Os dois destaques aqui maiores, com certeza eu quero falar, é Eric Jones e Daniel Soares. Esses dois aí estão, assim, ó, um marcando o outro, tá pior do que jogo de xadrez, porque tá impressionante os dois. O Justin Allgaier também sempre tá colado, mas o Justin Allgaier acabou se envolvendo no Big One aí. No Big One não, numa batida envolvendo mais carros aí, né? Foi até envolvido apenas 4 carros, com outros que tivemos até danos menores, né? Mas o Elliott Sadler e o Daniel Soares seguem aí implacáveis, seguem muito bem. O Kyle Busch foi vencedor da corrida, conquistou a sua vitória de número 85, o Kyle Busch. Eu não preciso nem falar aqui o Kyle Busch, quais são grandes os números do Kyle Busch, né? Porque está muito, muito, muito, muito distante de qualquer um aí, o Kyle Busch, até na questão do recordes, tá, pessoal? O Kyle Busch está agora a 31 vitórias e terá 200 vitórias na NASCAR. O Kyle Busch somou 85 vitórias na Action Series, a 9ª vitória em 2016, a 4ª vitória no Kansas. Lembrando que ele venceu aqui em 2014, 2015 e agora 2016. Então parabéns ao Kyle Busch, mais uma grande vitória aí, com mais um troféu na prateleira de troféu, na sala, que deve ter uma sala agora, né? Na sala de troféu aí do Kyle Busch. Então, o Kyle Busch, tá, pessoal, com essa vitória aí, caiu meio no colo dele, de tanto problema que o pessoal vinha tendo, caiu no colo dele, né? O Kyle Larson também. A vitória estava para ele, mas acabou de bater no muro, relou no muro lá. O Kyle Larson foi o quinto colocado, o Joe Logano, né, foi o quarto colocado. O Joe Logano acabou tomando essa posição do Kyle Larson, a P4 no finalzinho aí. O Brandon Poole, mais uma grande corrida, um bom final de semana, foi o sétimo colocado. O JJ ele fechou o top 10, parabéns ao JJ ele, né, parabéns a Michael Smith pelo seu grande resultado aí, mais um final de semana. O Márcio Benedetto deixou o nosso amigo Thiago Santa Rosa com os olhos marejados, cheio de água, foi o 11º colocado. O Tadinho já eliminado do Chase, foi o 12º. O Roche está em 13º. O Austin Dillon, pessoal, foi apenas o 17º colocado, tá? Os irmãos Dillon aí realmente não foram muito bem, não. E agora eu quero realmente dar o devido destaque ao Elliott Sadler e o Daniel Soares. Né, deixei por último para falar por eles, porque os dois vêm fazendo por merecer o título, vêm fazendo por merecer o ano deles, vêm fazendo por merecer qualquer coisa que acontecer, qualquer vitória, qualquer resultado positivo que acontece para eles. O Elliott Sadler, pessoal, vem de dois top, não existe top 2, tá? Vem de dois segundos lugares consecutivos, lembrando que ele venceu no Kentucky há 4 corridas atrás. O Daniel Soares, pessoal, vem mais uma vez, nas últimas quatro corridas, segundo no Kentucky, venceu Dover, terceiro em Charlotte, terceiro no Kansas. Então os dois vêm muito bem, tanto o Daniel Soares como o Elliot Sader, tá? Todo mundo se falava em Eric Jones, né? Pouco se dava também prestígio ao Justin Auger, né? Mas parece aí que realmente a briga vai ser entre Elliot Sader e Daniel Soares. Os dois estão se marcando, os dois são muito próximos, os dois estão fazendo excelentes corridas e os dois estão realmente ali, muito focados, estão muito assim, ó, é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer, e estão fazendo, tá? Porque o ritmo deles está impressionante, né? Ele, por exemplo, só os dois terminou entre os Cup Driver, né? Então é um palpite muito bom para a Roma, você vai ser ou Elliot Sader ou Daniel Soares, porque eles estão dando bem demais, mas bem demais mesmo. Então merece todos os destaques aí, os dois. Certo, pessoal. Corrida muito boa, a corrida foi até um pouquinho longa, tá? A corrida teve duração de 2 horas e 44 minutos. As corridas da S&C que vem tendo médias aí de 2 horas, 2 horas e 15. Então, vamos dizer assim, uma meia hora a mais de diversão para nós aí, que assistimos a corrida no sábado à tarde. Vale a pena assistir a corrida? Sim, vale. Quem não assistiu, procure aí essa corrida que vale a pena assistir. Quem assistiu, quiser assistir de novo, vale a pena assistir de novo, que foi uma corrida muito boa. Eu particularmente gostei demais da corrida. Já tinha falado, mas foram 10 bandeiras amarelas, tá? E 17 trocas de liderança. Quem mais liderou foi o Kyle Busch, acabou vencendo o Kyle Busch. Outros pilotos que lideraram também foi o Regan Smith, liderou, o Eric Jones liderou, o Dale Earnhardt Jr. acabou liderando ali durante as bandeiras, as paradas em bandeira verde. Então foi uma corrida muito bem movimentada, uma corrida cheia de alternativas aí, e até o finalzinho da corrida realmente nós não tínhamos aí o vencedor. O vencedor foi quando na última relargada aí, na volta 188, quando tivemos a última bandeira verde, subiu aos céus de Kansas para fazer a última relargada naquele sábado da tarde, né? O Kyle Busch lá herdou a liderança ali e foi embora, deixou todo mundo para trás. O Kyle Busch, né, acabou ficando com a vitória, 85 vitórias soma agora o Kyle Busch. Pessoal, o Chase e o campeonato, eu falo um pouquinho com vocês no terceiro bloco, né? Deixa aí, vou deixar esse assunto, esse debate aí, para debater junto com o Pedro e com o Hélio. Então daqui a pouco eu volto para falar da Sprint Cup, que foi também uma grande corrida.